mais luz. Pode chegar perto, eu quero ver mais luz. Muito tempo foi, eu quero ter mais luz. Pode aproximar, eu quero luz. Vem junto, tá pouco, mais luz pra mim, mais luz. Pode chegar perto, eu quero ver mais luz. Muito tempo foi, eu quero ter mais luz. Pode aproximar, eu quero luz. Vem junto, tá pouco, mais luz pra mim.